essa melodia, abraçar um balde de água fria e morrer sem companhia. Enganar-me na casa de banho, perguntar as horas a um estranho e o medo de ficar para ti. Habitualmente pensa-se só como viver, como morrer, viver com mais gente. Ao som da chuva moderada, dançar com a minha namorada, enquanto eu vou fugir para a estrada, ficar a ouvir a trovoada e mover-me sem companhia. O medo de ficar para ti, no meio de perder um amigo, saber se ligo ou não ligo. Habitualmente dançamos sós, dança-se e fica-se só. Frequentemente vivemos a só, contigo, sem ti, mas comigo, habitualmente. E são elas, o GNR, com a cantora Rita Red Shoes, nesta edição de terça-feira, dia 12 de julho de 2016, do programa Entre o Tempo e o Tudo. São agora, nem mais nem menos que 17 horas, com mais 12 minutos. Agora vamos ter os Bala com A Casa e daqui a pouco tema novo dos Orelha Negra. Já sabemos que daqui a pouco vamos ter também outros motivos de interesse, designadamente as rubricas que acompanham o nosso programa, e refiro-me naturalmente às rubricas da Guia dos Astros, também do Documentário Direto de Brasília, enfim, motivos que nós acreditamos serem mais do que suficientes para permanecerem connosco nesta edição, aliás, do nosso programa, que dá pelo nome de entre o tempo e o tudo. Voltamos a instantes. Música vai tocar agora. O tema é Para Já, de Bala, A Casa. E agora, depois deste tema dos Bala, temos música nova dos Orelha Negra. Vamos ouvir A Sombra, numa hora que será dedicada inteiramente às músicas. Às 17h19, boa tarde. 19 horas, 17 horas, 24 minutos. Agora dois temas que eu espero que gostem. Um deles é o novo tema da cantora Bruna Guerreiro, chama-se É Para Vocês. O outro é Para Vocês Que Eu Canto. O artista é Luís Filipe Reis. Vamos ouvir estes dois temas. Voltamos dentro de alguns instantes para prosseguir com mais algumas novidades. A cantar cantigas de amor e de sofrimento. Agradeço aos fãs e amigos por estarem comigo nos melhores momentos. Para vocês canto esta canção, por mais que eu viva, eu nunca vos esqueço. Sou um homem abençoado, meu Deus, obrigado por estar sempre perto. Se canta por vocês, e assim eu sou feliz. Deus me abençoou, deu-me o destino que sempre quis. Se canto é por vocês, pois são a minha vida. Vá para onde for, vos agradeço, minha gente querida. Vivo a minha vida a cantar histórias reais com muita emoção. Muitas vezes tenho saudades dos vossos aplausos, das festas de verão. Para vocês canto esta canção, por mais que eu viva, eu nunca vos esqueço. Sou um homem abençoado, meu Deus, obrigado por estar sempre perto. Se canto é por você, e assim eu sou feliz. Deus me abençoou, deu-me o destino que sempre quis. Se canto é por você, pois são a minha vida. Vá para onde for, vos agradeço, minha gente querida. Deus me abençoou, deu-me o destino que sempre quis. Se canto é por vocês, pois são a minha vida. Vá para onde for, vos agradeço, minha gente querida. O tema não é atual, mas ainda assim vamos ouvi-lo nesta edição do nosso programa. Por ti, o que eu faria? A intérprete é Lia e o álbum é de 2010. Depois, sim, um tema bem mais recente, já deste ano, é da cantora Flor e chama-se A Dança do Canguru. É, aliás, uma faixa título. Por fim, o Embaixador da Alegria, do Augusto Canário e Amigos. Mais um álbum que recebe esta faixa título, ou seja, uma faixa que dá nome ao álbum. E por fim, não vou mostrar o pau de Banda Lusa. Ele já saiu o novo disco desta banda. Vamos ouvir daqui a pouco o tema de lançamento deste novo trabalho discográfico dos Banda Lusa. Até já!

Não sei.

Pois é verdade. O inverno está a ir-se embora. A primavera está a chegar. A temperatura começa a ficar bem boa. E a lareira já não é precisa. Bom, temos que pensar onde é que vamos contar as histórias. Se não são contadas à lareira, onde é que hão de ser contadas? Eu tenho uma figueira ali fora, tenho estado a pensar se vamos contar as nossas histórias debaixo da figueira. Havemos de pensar nisso. Vamos à história desta semana, que se chama O Cordão de Ouro. Uma mulher pobre tinha 3 filhas. De fronte morava uma vizinha que era fada. A vizinha um dia mandou chamar a mais velha das meninas para lhe ir ajudar a cozer, pois tinha muito trabalho. A menina foi. Chegou lá e a fada, ela não sabia quem a mulher era, não lhe deu nada ao almoço. Ela ficou muito zangada. Ao jantar, deu-lhe um bocado de pão do tamanho de uma avelã. A fada, ao mesmo tempo, preparou um grande jantar que mandou para a mãe e as outras 2 irmãs. A mais velha, à noite, foi para casa muito desesperada e disse que não voltava à casa da vizinha para ajudar porque ela tinha a morte de fome. A fada, que tinha vindo escutar, disse consigo: esta não me serve. No outro dia, convidou a outra filha da mulher, a do meio. Esta foi e aconteceu-lhe o mesmo. Pois à noite disse, quando a mãe lhe perguntou se a vizinha a tinha tratado bem, que esta a tinha matado à fome. A fada, que estava a escutar, disse consigo: esta já me não serve. Ao outro dia, mandou convidar a irmã mais nova. Esta foi, aconteceu-lhe o mesmo. A vizinha ao almoço não lhe deu nada. Ao jantar, deu-lhe um bocado de pão do tamanho de uma castanha. E mandou para a mãe e para as 2 irmãs um belo jantar, como tinha acontecido nos outros dias. Mas a menina, quando chegou à noite a casa e lhe fizeram a pergunta do costume, apesar de estar com muita fome, disse que a vizinha a tinha tratado muito bem, mas ia comendo sempre. A fada, que estava a espreitar, disse consigo: esta é que me serve. No outro dia, mandou-a outra vez convidar e já lhe deu muito de comer. E como ela mostrasse desejos de lá ficar, ela disse que se pusesse à meia-noite à janela com uma bacia de água, que havia de passar por ali um fantasma e que lhe atirasse a água, dizendo: por debaixo de toda a folha vais. E que de madrugada o fantasma havia de tornar a passar e lhe fizesse o mesmo. A menina assim fez. E o fantasma nunca mais tornou a passar. Como a mãe quisesse que a menina voltasse para casa, a fada disse-lhe: toma lá muita riqueza, mas quando tu estiveres com a tua mãe e com tuas irmãs, elas gastam-te tudo e tu ficas sem nada. Por isso, toma lá este cordão de ouro. Quando te vires em alguma necessidade, vai vendê-lo, que não te há de faltar nada. E assim foi. A menina foi para casa, mas a mãe e as irmãs gastaram-lhe tudo e elas ficaram muito pobres e passaram muitas necessidades. A menina lembrou-se então do que lhe tinha dito a fada e deu à mãe a caixa onde estava o cordão, que era muito fino, como um cabelo. A mãe, muito desconsolada por o cordão ser tão fino e tão leve e por isso valer tão pouco, foi a um ourives para o vender. Mas qual não foi o seu espanto quando viu que, por mais que o ourives pusesse pesos na balança, sempre o cordão pesava mais. O ourives não sabia o que havia de fazer e disse à mulher que fosse a outros ourives. A mulher foi e aconteceu a mesma coisa. Isto deu tanto que falar que chegou aos ouvidos do rei, que mandou chamar a mulher para lhe comprar o cordão. A mulher foi e o rei mandou vir uma balança e começou a deitar as joias que trazia para dentro. Mas o cordão pesava sempre mais. O rei, muito admirado, deitou na balança todos os seus diamantes, a coroa, mas sempre o cordão pesava mais. Até que, finalmente, pôs-se ele na balança. Pesava exatamente o mesmo que o cordão. Cada vez mais admirado, pediu à mulher que lhe contasse a história daquele cordão. E ela contou-lhe tudo. O rei, então, mandou vir a menina. Ela veio, pôs-se na balança e pesava também tanto como o cordão. O rei então disse-lhe, visto ela pesar tanto como o cordão e ele também, pesavam ambos o mesmo, e então que casava com ela. E assim foi, e viveram muito felizes. Histórias de encantar, e tão bom que assim é. O Minuto de Saúde vai ouvir-se já de seguida, com o João Marques, e depois, Cine Girassol, tema dos azeitonas. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. A LinkedCare é uma aplicação online e gratuita que liga médicos e cidadãos, com vista a uma melhor saúde. Do lado médico, a LinkedCare integra as funcionalidades necessárias à prática médica numa só aplicação. Prescrição eletrónica, agenda, processo clínico eletrónico, consulta de vídeo e ligação médico-paciente. Do lado do cidadão, há uma contribuição para o maior controle sobre a saúde, ao disponibilizar toda a informação da saúde dos cidadãos numa aplicação online acessível, quando e onde for necessário, através da conta do My LinkedCare. Acompanhe este projeto em www.minutosaude.pt. Quando os fulminantes dos cowboys são do

sempre minha. Meu doce amor, minha flor, minha rainha, eu serei somente teu e tu serás sempre minha. Menina linda, coisinha louca, menina linda, coisinha louca, dá-me um abraço e um beijinho na boca, dá-me um abraço e um beijinho na boca. Menina linda, coisinha louca, meu pedacinho de gente, queridinha dos meus olhos, tu me deixas doente. Coisinha louca, meu pedacinho de gente, queridinha dos meus olhos, tu me deixas doente. Menina linda, coisinha louca, menina linda, coisinha louca, dá-me um abraço e um beijinho na boca, dá-me um abraço e um beijinho na boca. Menina linda, coisinha louca, onde é que é o abraço, Lando? Pronto, beijinho na boca. Onde é que é o abraço? Cristiana Pereira, é tão bom ser tua. Quando são 18 horas e 46 minutos. Daqui a pouco temos mais rubricas para vocês. Até já! Olá, abracinhos no ar. Vamos lá! Yeah. São agora 18 horas e 49 minutos. Vamos revisitar o nosso arquivo. Como sabem, a Antena Web tem. Nossa trabalho das editoras, tem outros. Tem várias músicas que aqui vamos passando e temos o nosso próprio arquivo, não é? O arquivo que nós sempre cuidamos em manter. E vamos então ficar aqui com mais 3 temas. E destes 3 temas, 2 até são, ou até são os 3, são os 3 recuperados de fitas magnéticas. Bom, 2 depois tiveram uma restauração em CD, mas há aqui um tema que vão mesmo ouvir aqui o som da cassete, porque realmente não tivemos como adquirir depois o CD com esta música. Portanto, o que vão estar aqui a ouvir é uma digitalização em cassete, mas lá para a frente. É fruto também do nosso trabalho em recuperar música e depois poder passar aqui na nossa programação. Então são os artistas os seguintes: José Cid com Bom Demais, Ágata com Faraó e Marante com Meio Dia às 4. Aliás, peço desculpa. Ágata com Faraó, José Cid com Bom Demais e Meio Dia às 4 da tarde. O tema é do Marante. E depois, intervalo. 18 horas e 51 minutos. Este é o Canal 1 da sua Antena Web. Saudades desta música, há tanto tempo que não ouvia. Eu não ouvia. E vocês? Ouviu, não? Faraó canta Ágata, tema de 1994 do álbum Perfume de Mulheres. Joia, a deusa do amor.

em www.minutosaude.pt. Rapidinhas na Brasa. Os novos Pernambiantes apresentam Rapidinhas na Brasa, o programa da parada da paródia. Se algum dos nossos ouvintes estiver de cama e a razão for falta de saúde, não se esqueçam que o riso é o melhor remédio. Aqui neste hospital gastam uma verba muito grande em oxigênio, não gastam? Ah, tem que ser, Sr. Ministro. Há aqui doentes que necessitam absolutamente de oxigênio. Essa é boa. Passe a dar-lhes um genérico do oxigênio. O quê, Sr. Ministro? Um genérico do oxigênio? Sim, sim. Não sabe. Já está instalada neste hospital a canalização de gás natural. É o que devem dar aos doentes em vez do oxigênio, entendido? Ai, mas diga-me, Sr. Ministro, o gás natural não terá contraindicações? Bem, deve evitar dar fósforo a esses doentes. Então, senhora doutora, já viu a ecografia? Vai ser menino ou menina? A sua mulher vai ter uma menina. Outra? Já temos 5, senhora doutora. Ah, mas desta vez, como sabemos, com antecedência a coisa não vai ficar assim. Não, vou já lá dentro ter com ela. Mas para quê? Ela está a vestir-se. Então não há tempo a perder. Antes que ela acabe de se vestir, vamos trabalhar nos acabamentos e acrescentar o que é preciso para que, em vez de uma menina, seja um menino. Em 2016, a Delta continua a ser o café da vida dos portugueses. Mais do que um café, Delta é partilha. É acordar com um bom dia, um pretexto para conversar sem horas contadas, a desculpa para estar com os amigos, vezes sem conta. Para a Delta, este é o maior prémio. Beber café consigo, todos os dias. A todos os que elegem a Delta como marca de confiança há 15 anos consecutivos, como escolha do consumidor e marca 5 estrelas, agradecemos por nos fazerem melhorar a cada dia, para que os premiados sejam os nossos clientes. Delta, o café da sua vida. Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os reboçados Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão reboçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os reboçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar reboçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os reboçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com reboçados Baiar, a tosse vai ao ar. Beber chá é mais um ritual de saúde e bem-estar. Neste verão, satisfaça os seus sentidos com os chás de sabor da Pérola do Rossio. Chá relaxante. Morango e champanhe, morango e framboesa, melão e ananás, pina colada e frutos silvestres. Na Pérola do Rossio são selecionados e embalados os melhores chás de variadas regiões do globo. Pérola do Rossio, chás e cafés, de quem sabe, para quem conhece. Pérola do Rossio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rossio 105, em Lisboa. Uma nova aventura vai começar. Os aventureiros na Gruta do Tesouro. Mistério, suspense, ação e muito humor. Mais um livro fantástico de Isabel Ricardo que irá prender os leitores da primeira à última página. Uma edição saída de emergência, já disponível nas livrarias e nas grandes superfícies. O banheiro da Praia dos Inocentes não vai em banhadas. Vamos à la praia, oh, oh, oh, oh. Vamos à la praia, oh, oh, oh, oh. Vamos à la praia, oh, oh, oh. Não se importa que eu lhe pague o toldo no fim do mês, pois não, senhor banheiro? Não, comigo não. Não é que eu desconfie de si, senhor doutor. Mas, como sabe, o seguro morreu de velho e já não se pode confiar em ninguém. Por isso, quero ficar com o toldo e cascadeiras mais uma semana, são 150 a pronto e em cash. Em cash 150? Porquê? Mal. Então o senhor doutor não é todo lá pelas Europas. São 150 euros se for hoje, porque se for amanhã já tem de ser em dólares ou em libras, porque eu não me vou ver grego para receber, está bem? Querido, o nosso toldo está cheio de gente. Estão lá franceses, alemães, italianos, americanos. E se não me engano, até lá estão alentejanos. Ouviu isto, senhor banheiro? Afinal, o que é isto? Está esta gente toda lá no todo, porquê? Bem, o senhor doutor sabe o que é globalização, não sabe? É preciso evoluir e avançar para a frente, senhor doutor. O seu todo passou a ser um todo global. Ah, global será a sua tia? Sim, realmente, a minha tia está mais gorda, está, mas... Mas como é que sabe? Senhora Banheira, a mim e aqueles meus dois amigas querem fazer nudismo. Haver aqui alguns lugares onde se pode fazer nudismo? A ver, pois. Os seus dois amigos vão poder fazer nudismo lá no fundo da praia, depois daquelas rochas. Oh, e mim não poder, hein? Poder. O nudismo feminino aqui na Praia dos Inocentes, poder. Ali naquele barracão que tem letreira a dizer assim... Alugam-se toldos, barracas, cadeiras, bancos e multibancos. A menina ir andando, que eu já lá vou ter. Qual é a sua nacionalidade? Me ser alemão. Ai, muito prazer. Ai, muito prazer. Adoro bolas de Berlim. Eu já lá ir. Ah, seu malandreco.

aproveitou para fazer poucas vergonhas com a cadelinha do nosso capitão quando foi tirar um curso ao comando-geral. Não te adianta uivar. Enquanto o nosso capitão não arranjar dono para os cachorros que tu fizesse, está suspenso sem direito a vencimento. Chegamos, meu sargento. Ei, a grande confusão que vai para aqui. Epá, isto não se admite. Vem uma pessoa de Lisboa para aqui, de propósito para comprar bananas, e chega aqui contra o quê? Embrulhos de droga vazios e pouco mais. Ah, então, olha. Olha, viesse mais cedo. Eu cheguei às 8 da manhã e já não apanhei cocaína. Ah, então. Só havia uns pacotes de haxixe. E era na paleta das laranjas. Epá, publicidade enganosa. Ah, o que eles mereciam era que a gente pedisse um livro de reclamações. Epá, eu já não tive essa sorte. Então, olha, só pude vir às 9:30. E já se tinha acabado a droga, pó, remexi a fruta toda e só lá no fundo, assim na zona dos kibis, é que encontrei assim qualquer coisita escondida. Droga? Não, pá, queijo, droga, tabaco de contrabando. Olha, sabes que mais? Vou-me queixar à defesa do consumidor. Qual que é? Digo eu, pá. Eu vou até partir esta porcaria toda. Boa, minha boa. Epá, vamos lá acalmá-los. Senão eu levo tudo preso. Nossa, gente, ainda bem que chegou. Queremos que você se tome conta da ocorrência. Anunciaram assim uma promoção no jornal e na TV. E agora a gente chega aqui e não se passa nada. Fomos todos vigarizados, é o que é. Epá, eu como não encontrei a droga debaixo das bananas, pensei que estava lá dentro. Vai daí, olha, desatei a comer bananas. Epá, agora estou com uma prisão de ventre e pedrada népia. És tu com a prisão de ventre? E eu com este sabor horrível a peixe cru. Epá, peixe cru. Sévia, ali na peixaria uma tabuleta a dizer chicharro. E olha como é parecido com charro. Experimentei fumar assim um chicharrinho. Ah, que nojo. Olha, não quero saber. Ou vocês serem os ânimos, ou eu ponho o caixa reta também. Eu, chefe. Estão a falar de mim, é? Epá, o que é que se passa contigo, cacheteiro? Não se passa nada, está tudo na boa, mano. Mano, olha lá, tu andaste a ver alguma coisa? Não, meu sargento, estava com um bocado de fraqueza e olho, cortei uma talhadita de ananás para enganar a fome. Ai, tu não me dizes! Espera lá, o bacana disse ananás. E olha para ele, está com uma moca. Sabem o que é que isso quer dizer? Acorda! Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confirme as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. Por forma a obter café puro de aroma, não esqueça, procure a loja da especialidade, Pérola do Rossio. Escolha café em grão selecionado. Moa unicamente a quantidade necessária, na hora e de acordo com a máquina. Escalde sempre a chávena. Pérola do Rossio, casa especializada em cafés puros da mais alta qualidade, moídos e embalados à vista do cliente, além de misturas gostosas de cevada e chicória, com 20 a 60% de café. Pérola do Rossio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rossio 105, em Lisboa. A Revolução da Mulher das Pevidas, novo romance de Isabel Ricardo, oferece-nos uma viagem para um dos períodos mais importantes da história de Portugal, as invasões francesas. Preparem-se para rir, chorar e vibrar intensamente com deliciosas horas de leitura. A Revolução da Mulher das Pevidas, uma edição saída de emergência, já nas livrarias. Agora já pode ouvir os novos parodiantes a qualquer hora e em todo o mundo. Consulte o nosso site na internet em www.parodiantes.com. Olha, olha, o Manel Serrão, aquele tripeiro que é tripeiro até às tripas, não admite balanças na casa de banho dele. Ai, é como eu. Eu nem no meu quarto admito as balanças. Só peixes. É um signo muito mais simpático. Peixes? Sim, sim. Principalmente fanecas. Então e o Serrão? O quê? No meu quarto? Estás maluco ou quê? Eu não entrei manobras de marcha atrás. Marcha atrás? Sim, sim, sim. Não me digas que não sabes que o Serrão é caranguejo. Então, Dona Genoveva, o seu filho sempre conseguiu realizar o sonho de ser cancionista? Ai, conseguiu, pois. Gastei mais de 2.000 euros com as lições para ele aprender a cantar, mas valeu a pena, porque já recuperei o investimento e agora é só lucro. Ah, sim? Mas como? Então, mas como? Sempre que ele faz um espetáculo, eu recolho do palco uma arroba de tomates e umas 3 dúzias de ovos. Os novos parodiantes apresentaram... Na Brasa, um programa da Parada da Paródia. São 18 horas, aliás, 19 horas, mais 33 minutos. Daqui a pouco temos vinil, túnel do tempo, temos muitas coisas para conferir ainda na quarta e última hora. Até lá, vamos ter mais 4 músicas para conferir e são elas: Qualquer Coisa de Mia Rose, depois Eu Mais Eu Igual Ninguém, dos Pontos Negros, também os Primitive Reason com Seeds Among the Rain e por fim o tema de Pretty Boys, Teu Jeito. É assim que seguimos nesta edição de Entre o Tempo e Tudo de terça-feira, dia 12 de julho. Outra vez, quem diria, eu e tu.

Pretty Boys. Não me deixa assim, não fica longe de mim. Meu coração chora por ti. Não me deixa assim, não me deixa sem ti. Isto não é o fim. Lutas de eu e tu na cama, discussões e drama. Dor no meu coração, coisas do outro mundo. Quase pego fogo, mas eu gosto. Gosto do teu jeito, pra mim é perfeito. Vou guardar no meu peito essa emoção. Gosto do teu jeito, pra mim é perfeito. Só quero te beijar, só quero te amar. Apaixonar por esse teu jeitinho. Fico perdido por não ser correspondido. Marcaste meu coração, como foi possível? Isto foi apenas uma emoção. Todos os dias vejo-te passar, impossível não me relembrar. O teu perfume me relembra desse teu jeitinho, é dele que eu preciso. De repente fico louco por ti, quando passas por mim fico louco a pensar em ti. Mas eu gosto. Gosto do teu jeito, pra mim é perfeito. Vou guardar no meu peito teu jeito, pra mim é perfeito. Só quero te beijar, só quero te amar. És a única mulher que eu sempre desejei. Sempre quis te ter, mas nunca valorizei. E eu amo o teu jeito, para mim tu és perfeita. Gosto do teu jeito, teu jeito, pra mim é perfeito. É perfeito. Vou guardar no meu peito essa emoção. Gosto do teu jeito, pra mim é perfeito. Só quero te beijar, só quero te amar. 9 horas, 49 minutos. Mais 3 temas antes do intervalo para fechar a terceira e última hora do Entre o Tempo e o Tudo. Vamos animar-nos com José Alberto Reis e o tema Feiticeira. Depois a música de Mário Moita. Um fado canção Minha Moura Encantada. E por fim, um clássico no grupo Antena Web. Eu avisei. A voz é da Montigense, será assim que se chama? É do Montijo. Marisa Mota, com o tema Eu Avisei, como disse, do álbum Sonho, de 2010. Voltamos depois para a quarta e última hora deste Entre o Tempo e o Tudo. Até já, boa tarde. Sem emoções, fica a minha

E este é o programa MPB Brasil. Programa que se exibe todas as sextas-feiras a partir das 5 da manhã no Canal 1. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. Would it feel right? Would it be my smile? Nuit Zébré, quartas-feiras, 21 horas, Canal 1. Resistir é tão artístico quanto criar. No Canal 1, dedicamos um espaço diário à música clássica, com entrevistas com compositores da música erudita contemporânea. Preservamos ainda a música erudita mais antiga, sem perder o foco do seu contexto. Pauta musical, de segunda a sexta-feira, entre as 11 e o meio-dia, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. São 20 horas 4 minutos, sejam bem-vindos à quarta e última hora de Entre o Tempo e o Tudo. O Senhor Inominável vão trazer-nos agora Fora de Prazo e depois as Betinhas de Santarém dos Vila Casaca. A Daniela já está a perguntar se está fora de prazo, porque é que eu vou passar? Eu acho que as Betinhas de Santarém nunca estão fora de prazo. Boa noite! Este é o Canal 1, o Entre o Tempo e o Tudo. Até já! Verdade na arte de amar, o teu prazo. Daqui a pouco vinil, duas rubricas, mas para já temos Carlos Macedo com Gostei de Ti. A nossa vida anda escrita no destino, vai de vencida, mandada pelo Deus menino. E se em meu fato tu foste o meu desespero, pois és passado, podes crer, já não te quero. Gostei de ti, como ninguém há de amar-te. E o que eu sofri, só em pensar em deixar-te. Mas se hoje passo junto a ti por qualquer rua, não há um traço de paixão por culpa tua. Foste a culpada desta indiferença de agora. Para mim és nada do que tudo foste outrora. És o passado, apenas recordação. Lume apagado, as cinzas de uma paixão. Gostei de ti, como ninguém há de amar-te. E o que eu sofri, só em pensar em deixar-te. Mas se hoje passo junto a ti por qualquer rua, não há um traço de paixão por culpa tua. Mas se hoje passo junto a ti por qualquer rua, não há um traço de paixão por culpa tua. Estamos no ar novamente. E vamos, quando são 20 horas e 17 minutos, estamos já na quarta e última hora deste nosso espaço radiofónico. Este estúdio está ao rubro, nem de propósito. CTT com destruição. Vamos limpar o pó a mais um vinil. Nós não, até porque eu não sou muito bom a limpar o pó. Mas... o João Santareno, sim. Por isso vamos lá então à rubrica Vinil. Todos os dias João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Vamos ouvir os CTT. Não, não tem nada a ver com correios, telefones e telégrafos. CTT quer dizer Conjunto Típico Torriense. Admirado? Isso mesmo. Mas não, não vais ouvir música tradicional portuguesa. O nome é super enganador. Os CTT tocavam umas boas rockalhadas, o que não era de estranhar em 1981, altura em que os discos de rock portugueses surgiam como cogumelos. Os CTT lançaram Destruição, um single com um lado A que conta a destruição da guerra nuclear, tema em voga na altura. A rodar em vinil, os CTT. Destruição. Porque vem medo de ideias, mas senti a loucura. Ativaram a bomba e morri. No cogumelo, foi tudo no átomo. Séculos de luz, voltamos ao pó e morri. No cogumelo, andei pela estrada, procurei em vão aquilo que não sabia. Não vi, não vi. Então, destruí.

pensar que alguma vez eu te perdi. Yeah, yeah. Eu sofri, nunca deixei de te amar. Vidas Trocadas é o tema que se segue, do, neste caso, do cantor Filipe Delgado. E daqui a pouco vamos ter Túnel do Tempo também. Antes, vamos ter a rubrica Poetas com o Luís Gaspar. O poema de hoje, como nós vamos ouvir, é de David Mourão Ferreira. Chama-se Curtas. Boa noite. Quem foi que à tua pele conferiu esse papel de mais que tua pele ser a pele da minha pele? Cintilação de luas assim que te desnudas às escuras. Diante do teu ventre, como não dizer sempre novamente? Ó lâmina e bainha de outra espada ainda, tua língua. Ruge, repreende, arrasa, desde que sempre o faças com as asas. Vem dos arcanos de outro tempo, ou dos anéis de outra galáxia, esta espessura transparente que só na cama as almas ganham. Já foi nós. já não posso. O melhor é partir num caminho para seguir. Acabou, vês, a nossa história. Horas, 39 minutos. Temos agora Miguel e Alex em homenagem a... eu não vou dizer a quem, porque pronto. A música chama-se Amor Dividido. E é um tema de Miguel e Alex. Só faltava ouvirmos dois homens e uma mulher. Que era o tema do Miguel e André, mas não vamos ouvir. Vamos ouvir Miguel e Alex. Diz a Liliana, no caso seria duas mulheres e um homem. E ri-se, portanto, confirma que eu entendi bem. É o que eu digo. Isto é uma festa enorme no... entre o tempo e o tudo. São 20 horas, são 40 minutos. Quando voltar já será para as despedidas, hoje por motivos técnicos. Não vamos ainda tempo de ouvir o tema, aliás, o túnel do tempo. Fica para amanhã, mas valerá a pena. Deixo-vos então com este tema de Miguel e Alex, Amor Dividido. sabes bem que é assim. Ela é feliz comigo e faz jogo contigo. Oh, sei que tens razão, mas quero conquistar seu coração. Sei que não pode ser assim. Gosta de ti, mas vai gostar de mim. Não quero ser teu inimigo, mas ela está bem comigo. Comigo. Eu também não quero que isso aconteça, mas que tenha alguém que a mereça e acabe a minha tristeza. Ela só me quer a mim e tu sabes bem que é assim. Comigo e faz jogo contigo. Oh, sei que tens razão, mas quero conquistar seu coração. Sei que não pode ser assim. Gosta de ti, mas vai gostar de mim. Mas ela está bem comigo. Comigo. Eu também não quero que isso aconteça, mas que tenha alguém que a mereça e acabe a minha tristeza. Não quero ser teu inimigo, mas ela está bem comigo. Comigo. Eu também não quero que isso aconteça, mas que tenha alguém que a mereça e acabe a minha tristeza. Aqui está a música que acabamos de ouvir. Daniela Lidiana, querem deixar um olá aos nossos ouvintes? Não, não querem. Pronto, ainda bem. Eles não estão a ouvir, Diana. Ela está a dizer olá. E pior do que isso, é que ela está a dizer olá e a fazer aquele gesto do olá assim com as mãos. Mas estamos em rádio. Eu é que pronto, como estamos em videochamada, consigo vê-la daqui, mas os ouvintes não conseguem. Portanto, a foto que mandaste, não. Ah, não sou eu, está bem. Pronto. Muito bem, ouvintes. Vamos fechar esta edição com mais 4 temas. Nelson Costa é o primeiro, que nos vai trazer Mulher Casada. Depois, o segundo tema é do Delfim Júnior, do Império Soul. Show, aliás. Com Mulheres Casadas. E depois, para variar um bocadinho, vamos ficar com a música do Homem dos Sete Instrumentos, que é o vocalista dos Perfume, com a sua filha Luana Santos. A música chama-se Tu Vais Querer, uma música muito bonita. E depois vamos ficar também com a música de fugiu-me aqui o nome. Ah, de Sara Tavares, o tema Mi Ma Bo. Por acaso ficava bem aqui a seguir a música do Homem dos Sete Instrumentos, até ficaria bem o tema Acreditar, da Bruna Guerreiro, mas ficará para outra edição. Nesta edição estiveram na realização e na apresentação Carlos Bonaparte, na cozinha a preparar os sanduíches a Daniela Costa, e no apoio moral a Liliana Senhorinho. E pronto, voltamos então a encontrar-nos amanhã, por volta das 17 horas. Quinta-feira não vai haver, por motivos de saúde da minha parte, felizmente nada de grave, mas enfim, terei que estar um bocadinho mais repousado, um bocadinho de última hora. Na quinta-feira não haverá Entre o Tempo e o Tudo. A todos, boa tarde, ou boa noite já, e até amanhã, às 17 horas. Casadas está sujeito a

ser alguém, alguém do povo. Dragões, índios e cowboys.